domingo, dia 14 de junho, às 14h, começa a terceira temporada de Mapa Mundi. Mapa Mundi, um passeio pelo mundo seguindo as trilhas da música.